sabe que é assim tudo pra você. Cada vez tira mais sem se dar pra mim. Me promete umas boas, não me trai, nem vai com os outros. Jurou que vai mudar, mentiu, só falava por falar. É um absurdo, quase o fim. Se parar pra pensar, sabe que é assim tudo pra você. Cada vez tira mais a chance dá pra mim. Eu me fiz aprendiz de quem mente sem piscar. Você mentiu pra mim, aprendi, mas eu fingi nem notar. É um absurdo, quase o fim. Se parar pra pensar, sabe que é assim tudo pra você. Cada vez tira mais a chance dá pra mim. Sabe que é assim tudo pra você. Cada vez tira mais sem se dar pra mim. Eu me fiz aprendiz de quem mente sem piscar. Você mentiu pra mim, aprendi, mas eu fingi nem notar. É um absurdo, quase o fim. Parar pra pensar, sabe que é assim tudo pra você. Cada vez tira mais sem se dar pra mim. Sabe que é assim tudo pra você. Cada vez tira mais sem se dar pra mim. É um absurdo, quase o fim. Se parar pra pensar, sabe que é assim tudo pra você. Cada vez tira mais sem se dar pra mim.